Aleluia, Senhor. Glórias ao teu nome, ó Rei do Universo. Estás, meu Redentor, e que por fim sobre esta terra te levantará. E a tua palavra nunca falha, fiel é o meu Senhor. Se pra adorar-te fui criado, teu servo sou. Adorador. Jesus está nesse lugar.